luta por 3 dias, perseguido pela serpente de fogo. Uma flecha atirada ao meio-dia não recua e me ataca de novo. Eu me lembro da batalha em 2 de julho, a serpente que também não esqueceu. Me confronta em 2020, uma nova era. Quem de nós na batalha será Deus? Eu me escondi na mata por 3 dias, perseguido pela serpente de fogo. Uma flecha atirada ao meio-dia não recua e me ataca de novo. Captei mensagens que não foram verbalizadas nem escritas. São sentidas, encarnadas, é a luz. São os fótons, sou pirâmide, um veículo. Noite adentro, feito sol, ainda queimo o receptáculo. Puro e nítido, mas como são ambiciosos. Querem a fórmula do corpo e não seu conteúdo. Idiotizados com TikTok e blogs. Seres que não têm face, 7 rostos na multidão. Eis a sombra na cabeça, ela não remói, não tem perdão. Talvez sim, creio que não. Animais foram à lua, crendo que eram homens e erraram. Pois bem, como barata eles voltaram. Eu me escondi na mata por 3 dias, perseguido pela serpente de fogo. Uma flecha atirada ao meio-dia não recua e me ataca de novo. Eu me lembro da batalha em 2 de julho, a serpente que também não esqueceu. Me confronta em 2020, uma nova era. Quem de nós na batalha será Deus? Eu me escondi na mata por 3 dias, perseguido pela serpente de fogo. Uma flecha atirada ao meio-dia não recua e me ataca de novo. Eu me lembro da batalha em 2 de julho, a serpente que também não se esqueceu. Me confronta em 2020, uma nova era. Quem de nós na batalha será Deus?